Dia 36, Hebreus, fortalecido para crer, esperar e amar. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus 2, verso 18. Deus diz: Veja Jesus, ainda com forma humana, mas não mais na terra. Ainda o crucificado com mãos e pés furados, porém, não mais na cruz. Ainda ressuscitado, mas não mais visível entre vocês. E ainda em ascensão, mas não mais através dos céus habitados por demônios. Veja Jesus onde ele está exatamente agora. Onde ele está quando você acorda às 2 da manhã suando frio. Onde ele está quando você sozinho em um quarto de hotel e tentado assistir ao que nunca deveria atravessar o caminho dos seus olhos? Onde ele está quando você foi devastado pela perda ou pela rejeição? Onde ele está quando a sua falha levou você às profundezas do desespero? Meu filho, estimula você a revelar a minha bondade pela forma como você se relaciona durante momentos difíceis. Ele o alimenta, gerando força para você crer, esperar e amar. Dedique um momento para orar. Pai, não existe ninguém mais precioso para você do que o seu filho. Ajude-me a vê-lo como você o vê, de uma forma que possa fortalecer e alimentar meu coração, para que eu então consiga viver e me relacionar como ele faz. Peço isso em nome dele. Amém.